Ontem eu sofria uma grande dor. Pra mim a noite e o dia não tinham mais valor. Vagava pelas ruas, tristonho a lamentar. Com nada neste mundo podia me alegrar. Agora compreendi que já sofri demais. Agora resolvi buscar a minha paz, que não está distante, está perto de mim. A paz é Jesus Cristo, que tem amor sem fim. Hoje em meu caminho há uma luz sempre a brilhar. Já não estou sozinho, tenho alguém pra me ajudar. Já tenho Jesus Cristo, não sofrerei jamais. As dores que eu sentia ficaram para trás. Agora compreendi que já sofri demais. Agora resolvi buscar a minha paz, que não está distante, está perto de mim. A paz é Jesus Cristo, que tem amor sem fim.